O que é que achas que era? Não foi ao Algarve fazer um toque ratal? Nem os ratos estão para isso. Pois não. Então olhas de olhão. Claro, olha então. Por isso é que os gajos saem com estes... Se porque estão agora a fazer essa prior ratos, pá. Fazer trabalhos, que os gajos façam isso à gente, ainda vá lá, pronto, já te habituámos-nos, não é? Agora aos ratos também, pá. Está dito, pá. Os gajos estão a fazer-se a repassar da carola. Não, andam-se a esticar. É pá, tu não é, pá. Se os gajos da Azai fizessem uma inspeção à Azai, Azai fechava Azai. Sabes quem é que tu me fizeste lembrar agora, Yo? Aquela banda, os A Diesel. Yo. Ah, do Batman? Olha, Azai, vou cavar daqui. Lixam toda a gente, menos o Tony. Vou dar a seleta ali para o jardim. Parece o Obiquelo, Obiquelo de Butim. Agora fizeste-te lembrar aquele puto preto muito bom, pá. Qual? O Michael Jackson? Não, esse era branco. Então qual? O Justin Timberlake. Ah, isso não é rap. Your mother sexy as you fucking think. Your sexy walking as you fucking think. Peraí, que eu tive uma ideia. Peraí. Your sexy walking as you fucking think. E eu sempre como aqui. Toma lá e rapa o tacho. Tempos em que havia iscas com elas no tacho. E um gajo mordia quando estava bêbado que nem o gajo. Old times em casa era apenas uma miragem. E um gajo comia em tascas muito fiéis que a minha garagem. Here we go again. I perceive it. 5 litros de água bem. Sempre sei que havia escaracoladas no lambretes. Hoje andam por aí à larga, atiradas para as valetes. Old times e que higiene não era o mais importante. Mais valia uma bifana a saber a ranço do que terminou a desinfetar. Olha lá, vou casar. Vamos lá. Olha lá, para casai, para casai, para no amor, ou dá tudo com low e yo. Olha lá, para casai, olha lá, para casai, para casai, para no amor, ou dá tudo com low e yo. Azai do camandro do catano caneco. Azai do camandro do catano caneco. Azai do camandro do catano caneco. Azai do camandro do catano caneco. Eu não sei o que é que se está a passar com os gajos do Rafa. Não sei o que é que se está a passar com eles. É que anda-lhes a crescer este braço. É. E a encolher esta perna. Não. E eles, para não caírem, têm que se agarrar aqui. E depois encaracola-se-lhes esta mão. Então eles agora não assim. Pois é, eu. Pois é, eu. Eu acho que o primeiro gajo a inventar essa coreografia foi aquele do deito quatro escudos e quatro escudos foi demais. Deito quatro escudos, passa o charro aos teus pais. Se agora aqui a Azai fechava isto, olha a fumarada. Não, que isto é aqui um casino. Isto é um casino. Aqui é ao contrário do resto do país. Há malta que vem do país inteiro para fumar, só aqui. Nem é para jogar, é só para fumar. Estou velho. Desgaste de azeite. Se fossem para a América, nem os índios podiam fazer sinais de fumo. Tinha que ser com lanternas. E durante o dia? Andavam de óculos escuros. É por causa de gajos como os gajos da Azai que este país não vai a lado nenhum, pá. E quando vai, volta. E cada vez que volta, volta pior. E nós cada vez mais tesos, né? É tão farto, pá, de andar na banca rosca, pá. Tânia, não me digas nada. É pá, não é para te gabar. É pá, mas eu tenho prestações para pagar todos os dias do mês, pá. Aí? Sim! Há dias em que eu tenho às 4 e às 5 prestações para pagar, pá. É por isso que eu não pago nenhuma. Claro. E quando os gajos das emprestadoras me ligam lá para casa, eu mando-os para a vaso, mail. E digo-lhes, neste momento o Sr. Zezé não está para ser chateado. Ora. E cantou-lhes aquela música do Zeca Afonso, de Armário Branco. Eles mamam tudo, eles mamam tudo, eles vão mamar, mas é para o cantante mais velho. Eles mamam tudo, eles mamam tudo, eles vão mamar, mas é para o cantante mais velho. Tu consegues é ser mais caloteiro do que eu. Sabes qual é a minha sorte? Sim. É que eles a mim não me dão crédito. Dão? Não dão nada. Dão? Não dão, pá. Também dão. Não dão o que eu mereço. Tu nem este gajo dão crédito a qualquer espantalho, pá. Deram-me a mim. Não? Os gajos querem enterrar um gajo, pá. Nem que para isso gajo tem um bocadinho de dinheiro, pá. Tu achas, pá, que se eu pedisse assim um crédito que os gajos também me enterravam com algum? Claro. Então dá lá aí o número de telefone a ver se eu não arranjo aqui já um problema. Eu não ando com os números, pá, são tantos, pá, mas não é preciso. Tu olhas para um desses catrapazes, cá para aí aos pontapés e ligas para espera, liga ali já para aquele número, espera. Agora, não digas que vais da minha parte. Olha, já está a chamar. Já me estão a dar música. Diz que vais do BPN e a canja. Tá, de onde fala? A Marta do Teleseguro. Então, Marta, então agora também está a trabalhar aí, é? Está dito. Está dito. Está dito. Não, que ela tinha muitos empréstimos para pagar e teve que arranjar mais um emprego, pá. Está dito. Olha, tenho aqui um amigo que está igualzinho a si. Só que ele não tem emprego nenhum. Tony, eu não estou aqui. O Zezé está a dizer que não está aqui. Ó, Marta. O que é que tem aí para me enterrar, hein? Tem assim algum crédito mal parado ou assim um fundo meio perdido? Não! Só um bocadinho, Marta, só um bocadinho. Obrigado por esperar. Tony, à partida um crédito não pode estar mal parado. Não pode? Não, tu é que vais esperar mal. Eu? Sim! E não alinhes nessa coisa do fundo perdido. Ó, Marta. Procuro lá e bem no fundo. Eu quero um crédito a sapar. Pois, para parar já estou cá eu. Estou. Tá. Estou. Ah, como é que havia de estar? Acabou-se o saldo. É por causa de gajos como tu que este país não vai a lado nenhum, pá. Hein? Tu também tens que fazer alguma coisa, pá. Ok, assim que chegar a casa peço às minhas filhas para me carregarem o telemóvel. Hã? Sabes qual era a grande solução para este país? O quê? O segredo. Tony, a mulher já começou a falar há que tempos, pá. É? Ouvi, só começou logo a dizer coisas que a gente já sabia. Podia ter começado a falar logo de início. Tinha poupado uma série de meses que a gente andar. Mas qual segredo? Mas qual segredo? Qual segredo? É pá, não é segredo nenhum, pá. Estás a falar de quê? Então, do Manuel lá a ferver o leite. Estou a falar do segredo, pá. Ah, o quê? A outra, que tinha os três. Quem tinha os três? Ok, em Fátima. Eu trabalhava em Fátima, que tinha lá os irmãos a trabalhar em Fátima e que deu os contos com garrafa. tinha os três da irmã a trabalhar em Fátima, com um gajo que era para o fundo da garrafa. Não, aquela que tinha três segredos, só que não se lembrava. Sim, eu sei, está dito. Então, como é que ela havia de se lembrar se ela era anémica? Oh. Epá, mas cada vez que se lembrava dos segredos, era levava 20 anos, e depois as coisas já tinham acontecido há 20 anos, isso também eu sabia. Não, pois. Epá, Tony, gajos, epá, quando te apareceu uma gaja cheia de segredos, não ligues. Não arranjam, não resolvem nada, só arranjam as chatices. Pois é, eu estou-te a falar do livro, pá. O segredo, o livro. Já podias ter dito. Por acaso eu acho o livro um bocado calhamaço, pá. Para o livro que não tem bonecada. Eu não desgostei. Ah, já leste? Não, vi o filme. Ah, isso também eu, já vi o segredo 2, pá. Ah, já há o 2? Brutal, pá. Brutal, pá. Não percebi nada, mas é brutal, pá. Blu-ray-me. Blu-raste? Vê o filme e Blu-ray-me todo. Ah, mas então já mete a ação e daquelas... Sim, claro. Mas ouve lá, no livro, segundo vem lá, pá, o que escreveu, a alucinada que escreve aquelas carinhas, né? Sim. Se tu pensares muito numa coisa, pá, essa coisa cai-te em cima que é um mimo. Ah, então quer dizer, tu pensas, mas respiras-te. Eu quero muito uma coisa, ponho-me a pensar e depois expiro-me. Vem um gajo, agarra-me na coisa e leva. Tu nem se tu não te piras, levas com a coisa em cima, qual é o interesse? Não. Imagina que estás a pensar num carro, trilha! Tu pensas, mas depois estás a fancos a ver de onde é que elas caem. Ou então pensas uma coisa mais leve, não é? Pá, não negues à partida um segredo estúpido que tu desconheces. Não! E a gente para pedir o quê, pá? Graveto! Ih, graveto! Graveto! Ih, na graveto! Isso é que era graveto. Zezé, anda lá a experimentar. Dá-lhe a mão. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Isso. E olhamos para cima. Queres olhar para baixo? Segredo! Segredo! Eu faço minhas as palavras do Tony. Que é para a gente não se estar a repetir. Segredo! Faz com que chova aqui muito graveto. Graveto como tem... O Blarmina Morinda, sanoi.com. Mas está para pedir assim à patada? É da vontade. O que sobrar a gente dá aos pobrezinhos. Não, vamos todos pedir aqui nesta sala, ok? Sim. Vamos criar aqui uma grande corrente alterna de solidariedade. Sim. Por isso, fechem os olhos e deem as mãos. Se calhar é melhor dar as mãos primeiro e fechar os olhos depois no balcão. É melhor, é. Mas peçam todos com muita espiritualidade. E também muita ganância, ok? Vá, gritem comigo. Graveto. Tony! Não és tu, Zezé, não és tu. Gritem uns com os outros, ok? Ah. Graveto, vamos agora. Graveto! Tem de ser mais alto, senão não pinga nada. Graveto! Está a chover graveto. Está a chover graveto. Graveto! Graveto! Graveto! Mãe, eu nem sequer sabia que havia notas tão grandes, pá! Espetáculo! Mãe, e tu pediste com tanta espiritualidade que até a tua fronha que foi na nota, pá! Zezé, mas porque é que do outro lado veio o Fagundes, pá? Tu pensaste em alguma novela? Os Fagundes, pá, isso sou eu! Ah, mas é. Só que a fotografia está mal feita. Foi tirada ao baixo? Então! Anhinhinhi! Não tenho uma máquina de jeito. Mas, eu não uso esta bocaria. 500 tretas, pá. Este dinheiro é da treta, pá. A falar, se queres dinheiro a sério, vais ter que ir à máquina de multibanco. Então, não há segredo? Há segredo, há. É o código. Hã? Rápido. Diz a tua data de nascimento. Rápido. 37 do 16 de 54. 67. Eu lembro perfeitamente, olha, foi no dia em que inventaram a televisão, pá. E o meu pai até comprou uma máquina para filmar, não é? E filmou esse acontecimento histórico, que era para depois a minha mãe ver em diferido, assim num canal National Geographic Magazines. Errado! Código errado! Já era a terceira vez a lambuças da máquina e engoliu-me o cartão. Agora devias era gremitar toda a base de engasgacinamento. Tu és tão básico, pá. Mas porquê é que o código havia de ser a minha data de nascimento, pá? O cartão era teu. Olha lá. Vamos lá.